escolhe a melhor. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. E nisso adiantou alguma coisa, procura alívio passageiro. Veja umas quatro e cinco bons, um misto que não tem gosto de beijos. Aí lembrou de mim no teu jeito, aí lembrou de mim. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, e toda uma gelada, lembrou de minha coberta. Sabe se eu me perdi, que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Se eu me perdi, que você tanto espera. Eu era. Você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. E diz adiantou, procura alívio passageiro. Veja umas quatro e cinco gols, que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim no teu jeito, aí lembrou de mim no teu jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou de minha coberta. Sua visão de perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. São bem perfeito que você tanto espera. Eu era. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou de minha coberta. São bem perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Alguém perfeito que você tanto espera.